Menina pinta lanha, iê. Biritigiri me dá, biritigiri me dê, biritigiri me diz, big diz, me diga logo tudo. Me sinto tão vão, a festa acabou, então apague o salão. Pois limita minha atenção, não quero mais um momento de tensão. Pois me sinto tão vão, oh, me sinto tão vão, oh, me sinto tão vão. A leitura demasiada me irrita, a piada da vida me foi a saída. Achei um conforto pra solidão. Meus amigos me sugaram, energias botaram e tiraram das frias. Manter e mudar as manias falirão, antecipar as conclusões do trote. Risada no final foi do esforço do coiote. Nem tudo é força, Scott, apagou o holofote. Doses do falso amor, aprendiz provou peiote. Crianças choram, mentem, querem estender sua mão. Lanças cortam, sentem o universo em expansão. Doce viu de aprendizado, ancora, ancorada. Já fui a parte que reclama, é que suborno, que me torna outro culpado, que natura a vida morna. Deixe-me ir, deixe-me à vontade. Da gota d'água fez-se a tempestade, mas eu não vou deixar emergir em mim, porque hoje eu não vou fazer tuas vontades, não. Crianças choram, mentem, querem estender sua mão. Lanças cortam, sentem o universo em expansão. Doce viu de aprendizado, ancorado.